Sul 13 Poços, 208-5565, para a ponta 3895. O 3895, prosseguindo nível de voo 340, chama pronto para o Chibeco Sanamento. 340, chamar. Qual é o Xaré 6200, 6200, muito bom dia, prosseguirá o táxi via Alfa Juliette para a posição 02. Alfa Juliette, 02. Telephone 2523, contact the tower 118.95. 118.95, flash 523. Other tower, Brazilian flash 523. Flash 523, he's been in here, down in Lockett. Affirmative, down in Lockett. Clear to land on 0 degrees, 15 knots. Confirm, Southern Tower, Brazilian Flash 523. Now 090 degrees, 15, 15 knots. It's clear to land on 0. Clear to land on 0, Brazilian Flash 523. Rumba 255, heading Batango, Vitor Mike, Quebec, no tráfego conhecido em forma livre, frequência para coordenação. Um Batu 5, fly direct Bonf. November Yankee Mike, setorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, decola da 17 com curva direita no corredor AG, com TGL em Veracruz. O transponder é o 0117 e o controle aparelho 120, décima 8. Zero, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Novamente aqui, Mike, contagiamento correto, acionamento táxi 11895. Ajuste no 014. Solo Gol 9777, cobra autorização, posto seguro, informação Juliette. O 9777 está autorizado, posto seguro, nível de voo 340. Decola da 10 com curva direita na saída da El Leda, após prossegue direto via Upper Whisky 50. O controle opere 120, décima 8 e o transponder 5571. Aprovado nível 340, decola 10, curva direita da El Leda, Upper Whisky 50, 120, décima 8, 5571. Gol 1777. 1777, contagiamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Vamos lá. 032, acerta identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1014. Autorizado ingresso, é Cofinelli, pronto, cabeceira. Visto no site na América. Já decolando da MEC, Mike, 190 graus, 1,5 mais. Frank de Coast 41, chame 120 decimal 8. 208, Robert Yankee, Mike. Frank de Coast 41, chame 120 decimal 8. Tango Direct Kilo, confirme transponder acionado e pessoas a bordo. Tranquilo, autorizado subir até nível de voo 105, reporte para lançamento. Controle, vai até o November, Yankee Mike, decolado do 107. Papo Patango, November, Yankee Mike, mantém-se em condições visuais no meu teste foi do Axé, reporte farol da barra e confirme intenções. Vai realizar TGR em Vera Cruz, senhora, reporte farol da barra, November, Yankee Mike. November Yankee Mike, vamos na área, está ocorrendo lançamento de paraquedista. Está ciente do lançamento de paraquedista, vai coordenar com o meu conselheiro mais próximo agora, Cruz, November Yankee Mike. Sim. Siga 9032. Quanto deve, senhor? Senhoras e senhores, a sua esquina. Confirme. Confirme o motivo 9032. Mas é 3-2, de forma que o senhor irá perder a preferência, seu número 1. Ok, só um pouco a perder ali. Por quantas milhas o senhor vai desviar da rota? Não, gente, o senhor vai curvar agora na do Serra Victor 366 para a LS Whisk, desça para 2.500 pés, que é negar no 0 no 4. Estão 3191 na posição 06, está autorizado para o tiver questionamento. Autorizado 3191. Sapatão, Juliette Cavaquilo, mantenha o setor oeste da ilha para subir até nível de voo no 05, reporte nivelado para lançamento. Posição 5 para o posto de acionamento. Tem quem solicitou o bootback? É o voo 1777. O 1777 está autorizado o bootback e acionamento, semana pronta. Semana pronta, 1777. 125 descending 3000 feet, can 8104. 3000 feet, 125, 1014. Então, 3804, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negão no 0 no 4. Até a chegada, tanto 304, número 3 na aproximação. 125, veteran for spacing, turning right in heading 230, limite localized. Turning right 230, 125, limite localized. Stand by to copy, Condor. Capatão Juliette Quebec Kilo informa helicóptero nas proximidades do farol da Barra em direção a Vera Cruz para a TGL. É o Papatango November Yankee Mike. É um P28 Alpha. Sente. Papatango, November Yankee Mike, fique atento ao tráfego do Papatango, Juliette, Quebec Kilo, subindo para nível de voo 05 para lançamento e livre frequência para coordenação com o mesmo. Então, 3191, fique atento ao Wang da Gol, efetuando pushback após com cautela, está autorizado por seguir o táxi via parte 1 no índio, ponto espera do 10, chama a torre 11895. O ajuste de altímetro 10014, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 208-108, segmento aguardo do voo via parte linha, do ponto espera 1895, então um bom dia, bom trabalho. Igualmente, então 3191. 3191. Left heading 210. Left 210, rumo a 25. Está autorizado, prossegui o táxi, 3191. Obrigado, confirmando, gostar do táxi, tem rapidez ao trato. Papatango, Bravo, aqui Luiz, que prossiga. Papatango, Bravo, aqui Luiz, confirme sua radial e distância de Salvador. Posição 3. 3895, aguardo pushback saneamento. Guardando 3895. Intercepto localizado de turn left in 140, descend 2,000 feet, report section localized. Okay, Roma 25, turn left 140, we'll report totally the localized. Gol 9032, completa aproximação, chame torre 1, 18.95. Táxi via parte 1, India, no ponto espera da 10, chamar a torre em 1895, o ajuste de altímetro no 0, no 4, bom gol. Parte 1, India, 295, no ponto de espera, boa, 977, bom dia. O TAM 3895, ficar atento ao Boeing da Gol que passará a retaguarda, após estar autorizado, se o topo tiver acionamento, chamando pronto táxi. Ok, após a aeronave da Gol, inicia 3895. Condutor 3 is the ground. Olha. Quer que você na 9, muito bom dia. Eu estou 3191, ponto de espera para nós. Marina, cola sem parada, 3191. O 9032, continua a aproximação agora de pista livre, vento 90 graus, 195 nós. Afirma, 3804. Salvador, Oxalá, 2, 3, 3, 3. Manhã, 777, mantém. Mantém o ponto de espera, tem aeronave nacional, voo no 777. Sim. 998, vete marrom, 95. Thank you. Roma 25. 032, vento 100 graus, 159, autorizado, pista 0. Qual é o 035? Roma 25, report out the marker and gear down lock. We report in the out marker, Roma 25. 3191 decolou 54, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia 3191. Request pushback, empty side gate 411. American ISO 38, clear to pushback setup, report your ISO to taxi. Thank you. Cleared to push back and start. Report ready for taxi. Amount 3191 decolado no Adael, cruzando 1800. TAM 3191, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340, saída da Adael. 340 da Adael, 3191. Pé 213.cópia. Está autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola do 10 com a curva direita na saída da EL, direita, bridge, via pedulo 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle em Salvador é o Bahrein 120.8 e seu transponder 5005. Autorizado, Galeão, 360, decolando da 10, curva direita, da EL, letra 10, Mato, Lúvito, Barbacena, conforme o plano 208-005. O 6213, contingimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Obrigado, camarada. Número 5, 5 crossing Oak Marker, gear locking it down. 0032, Sossegrau, táxi de Alfa, reportando 11 da Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 0032. Nossa programação vai passar no 120. Tá, 3190. A restrição da saída da El é usada para a pista 28. Tá livre, o usado vai direto da El. Não voando da El, 3190. Fechado o táxi via Índia, ponto espera do 10, chamar a torre em 1895. O ajuste de altímetro no 014. Ok, Índia 285, bem 14, 3295, 4. Condo 23, to copy. Clear to Bay Leão, flight level 360, runway 10, left, right, correction, right, left. Turning right after departure, dial departure, later transition, and then bridge via up Zulu 10. And there is map Zulu to Barbacena, and then confirm flight per route. Support control frequency 120, to small 8, and the squawk 5562. Condo 23, with the back correct, report ready to start up and taxi. Okay, start up, report ready to taxi, Condo 23. Está Juliette, gol 9032. 9032, mantenha a posição na Juliette, aguarda instruções. Mantendo a posição na Juliette. Será que confirmaria o gate que o vai encaminhar o 9032? Afirmativo, o 9032 você grava para a posição 08, porém dentro de alguns minutos eu teria um América iniciando o táxi. Então o senhor irá prosseguir a retaguarda do mesmo até a posição 08. 238, approve the taxi via MNA from taxiway India on Honda Point 110, contact the tower and 118 small 95 2181014. 11895 at the holding point, the ramp India and hold for the runway 10 America 230. November Alpha, só um instante, cópia. Dia, tá 3804, final da 10, baixado travado visual. Mano, triplo 7, decorre imediato 5 autorizado. Afirmativo. Ali mantém pista no 0, gol no triplo 7. Não, não, 7, 7. Ali mantém gol no triplo 7, separados. Tem, gol no 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,